Salvador, acho, né? 6142.090, pronto. É 6142, autorizado a alinhar e decola 0, o vento 110 graus, 122. Alinha e decola 110, né? 6142. Salvador, aqui é 63 no 5.010, pronto. 63 no 5, mantém posição 010. Tem posição, 63 no 5. Gente, 63 no 5.010, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter cabeceira 10, aqui é 63 no 5. É 6142, decola 239, chama controle 129, decimal 45. 2945, Oxalé 6142. É 315, está autorizado a decolagem, pistão 0, o vento 100 graus, 132. Decolagem autorizada, pistão 0, aqui na minha frente. Confirma, era lá que chamou o sol? Capatão Chilo, Quebec, Serra, informação em curso, Serra, está pronto para acontecer. O Kilo Quebec Serra decola da pistão no 7. O Kilo Quebec Serra, autorizado CA November Charlie Lima, Cairo Lourenço, decola da pistão no 7 com primeira curva direita, corredor Axé. Receito a 1.000 pés, aciona 01123, frequência do controle 129.45. Que o Quebec Serra com o cotejamento correto, informe o pátio IPLB. 3.5, decolado 4.2, seu controle 129.45. 29.45, acho que não é 62, 3.5, obrigado. Clemente Serra. Direção a Alexandre de um táxi. Sul autorizando, tá, você tá em intersecção da 197, reportando ingresso. Acabei de encerrar, Lima, tem que abrir o 7, meia porta, pronto. Romeu, Tango, Índia Bravo, prossiga. Qual o horário do seu plano, Tango, Índia Bravo? Gente, aguarde só um instante, vou checar. Quebec Serra está autorizado a decolagem, pista 107. O vento em Salvador, 1900 graus, 1.42. Quebec Serra, decolado 5-2, seu controle, 1-2-9, decimal 4-5. 1-2-9, 4-5. Tango Índia Bravo, confirme, a intenção é sobrevoo em Veracruz? Salvador, boa tarde, Azul 4116, estabilizado na final, passou a escuta. Azul 4116, hoje é o altímetro 0-1, tem livre pouso, piscina 0, vento 1-0 graus, 1-2-2. Livre pouso 4116. Papá Romeu, Tango Índia Brava, está pronto para a cópia? Tango Índia Brava, autorizado o voo local Salvador-Salvador, com sobrevoo em Veracruz, decolando da Enrimar com proa Oeste, proa Whisky, aciona 0137 no transponder, a 005 a 510, aciona frequência da torre 118.95 QNH 1011. Controle 129.45, Tango Índia Brava. Morose. Tango Índia Brava, tem informação do POB? Tango Índia Brava para acionamento e decolagem, chame torre em 118.95, QNH 1011. 0-1-1, não continua a confirmação e aguarda, tá livre. Bom. Persiga, Tango Índia Brava. Azul 4116, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 08. Gol 196 Formation e Sierra Red Cop. Fala na final da 1-0. Se autorizado, abandona pelo setor Whisky. Tango Índia Brava está autorizado a abandona pelo setor Whisky e aguarda a autorização para cruzar a final do 1-0. Aguardando a autorização, Tango India Bravo. Salvador, approach frequency 129.45. O Tango India Bravo se considera, fica atento a dois casos na final 10 e outro à sua direita ingressando provavelmente a rotatória. Consultou isso, chama controle 129, eles são 45. Aviso com as duas aeronaves, até outra que está encaixando agora no LS, o Tango India Bravo chamará o controle 129.45, Tango India Bravo. Pushback and turn. Ele de pouso. Sente, como pássaros a 3 milhas da cabeceira no eixo. Sente, graças pela informação, o vento no 00 graus, são 2 nós. Certo. Então é o papapá quilômetro de alfa, vai, próxima rotatória, visual, calma na 7. Good morning, go 9-7. Sá 3154, informa um helicóptero à sua direita, 5 milhas. A sua esquerda, aliás, o tráfego à sua esquerda de um helicóptero, 500 pés, 4 milhas agora, posição de 10 horas aproximadamente. Então é o papapá quilo índia alfa, alinhando até o final da 197. O quilo índia alfa, autorizado final 17, minha resposta 3 milhas fora, informo o Robson 44, à sua direita, se afastar o seu turismo, não é que será a sua aproximação. Gente, o quilo índia alfa. Gol 9966, sala 01, na linha direita, chama solo 121, décimo 9. 219, foi. Índia Alfa, final da terceira milha, seu tuará 1360, ponto, me reporta a interceptando no final 97. Palmo RPS da TAM, no final 90. Gente, tá visual com o tráfico, fazendo uma 360 esquerda, o Kilo Índia Alfa. Fica atento a viatura fora, através do portão 08. Alfa Juliette por 9, atenta viatura, bom, no 9 a 10. Vento 1-0 graus, 1-2-9. Autorizado o pouso, 1-0, tá 3-1-5-4. Interceptando o final do 97, o Kilo India Alfa visual com o tráfego na curta. Gente, aguardar a autorização de pouso do Kilo India Alfa. Salvador, igual no 097. Tá full elétrico com a 7 checados, 2 milhas externas. Afirma o gol no 966, foi 109. Aqui está falando que vai estar aqui o lado das obras. Afirmo através do 08. Obrigado. Gente, livre pouso na 7. Paulo Salvador, boa tarde, está 3154, livrou na 3154. Alfa autorizado, táxi Alfa, deixa eu ver se é Juliette. Alfa vai chamar pra Juliette, 3154. No 097, livre pouso piscina 0, vento no 20 graus, 132. Telefone, bom, no 097. Gol 9467, weather for attack, VC1, 52, 30 people on board, time endurance 3 hours 42 minutes, alternate some minutes. Goa 967, approved taxi until holding point 1110 via taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95.281011. Tesla India, hold star 1110, tower 1895, goal 97. Sou 3154, autorizado ingresso Juliette para o portão 05. Confirme o portão? 05 para o 3154. 3154 para o 5. Já Alfa, solo 121, decimal 9. Bom, 097, livre direita, mas só aluno 21, decimal 9. 219, 097. Oi, muito boa tarde, é o Papatango Vitor Fox Fox, estabilizado no ILS. Mantendo. Vitor Fox Fox, que a gente registra altímetro na 0, no 1, continua aproximação e agora autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando o pouso Vitor Fox Fox. Confirma a aeronave que chamou só? É, 1097, tá bom, boa tarde. Gol 1097, proceda? Livrando, escuta. Ah, ciente, gol 1097, prossiga ataque de Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1097. Take off, runway 10, 1010, 11, 6, 9, 7. Fique atento ao aeronave taxiando para o Pátio 3. Com cautela está autorizado o ingresso Juliette para o portão 10. Atento à viatura Follow-me através do portão 08. Juliette 10, Follow. Modelo 10. Levando o Mike, freio da rotatória, visual com o campo. Mike, rapaz, rotatória. Rotatória na rotatória, levando o Mike. Qual é o papapapa quilo e alfa, a possibilidade da intraero sobre transporte para os dois tripulantes? Vou solicitar papapapa quilo e alfa. Muito grato, alfa. Airborne 10, contact support control, frequency 129.45. Passenger control to 129.45, go 97, have a good day. Retângulo Vitor Fox Fox, motorizado pouso pistão 10, vento 120 graus, motor 2. Livre pouso no 10, Vitor Fox Fox, passou externo. Salvador, novembro, Mike, na rotatória. Mike, foi autorizado final 7, repórter 3, milha de fora. Retornará 3 milhas, confirme o Mike. Mike. Ajuste. 1-0-1-1. 1-0-1-1. 9-Mike Mike, visual com tráfego na final 0. Afirmativo. Sem as condições de se adequar com o número 2 para pouso. Afirmativo, 9-Mike Mike. Sem as condições de aproximação e aguarda a autorização de pouso. Guardará 9-Mike Mike. Também que marque, está autorizado o pouso, pista 197, o vento 100 graus, 128. Vive pouso 97, não, também que marque. Fox, Fox, Fox, Saúl 105, poderia confirmar o parque, queria prosseguir? Gente, vai virar à direita, chama a sola em 121, 319. Make Mike, Saúl 105, foi autorizado o back track, vai funcionar a parte 4, vai fechar livre. Tango, Vitro, Fox, Fox, confirma o Alpati. Cliente, autorizado táxi de Alfa, Juliette, pátio 1, Taxway Lima, na Lima, chamar a torre 118-95. Papatango, vou ficar longe, por cima. Papatango, fica longe, paciente, agora está na cópia. Fique lógica, confirma, fará toque remetido em Feira de Santana? Ciente, gol, fique lógica. Salvador, boa tarde, 6327, confirma? Você não é 6327. Xanamé 327, vamos ao curso da Serra, aguarde para a cópia número 2. Aguarde. Tango de informação em curso da Serra, aguarde para a cópia número 3. Chama a torre 118-95, Vitor Fox Fox. Fox Fox, táxi via Lima, Mike Quebec, chama na Quebec para ingresso na pista. Papatango, o gol fica longe, eu confio no pátio. Quilômetro, pronto, cópia. Papa Tango, Golfo Quilômetro, autorizado o voo local, toque remetido em Feira de Santana, nível 060, decola da 17, com a primeira curva pela esquerda, saída Momo após direto, aciona 5033, controle 129.45, torre 118.95. Acho o atendimento correto para acionamento e táxi, torre em 118.95. Siga. Autorizado, chama para o táxi. Toque, toque, está livre ingresso, eu posso te livrando na data. Salvador, boa tarde, azul 4065, gente, da Tango. Azul 4065, número 3 para a cópia, aguarde informação em curso da Serra. Guarda, Serra. Postina 6327, confirme o nível solicitado. Postina TVA, isso aqui na navegação é 220. TVA aí, a gente aceita. Postina 6327, pronto, cópia. Copia. Postina 6327, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 240, decola da 1-0, na primeira curva pela direita, saída da Euleda. Aciona 5-1-1-0, controle 129.45. 240, nível para Ilhéus, na Golf 677, decola da 10, com curva direita, na da Euleda. Controle 612945, transponder 5110 para o Xenai 6327 na posição 1. Xenai 6327, protegimento correto, chama para puxa o acionamento. Trip 5241, pronto, cópia. Trip 5241, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0, com a primeira curva pela direita, saída era árvore após direto Vitória da Conquista, aciona 5076, controle 129.45. Falta um único atendimento correto, chama para puxa o acionamento. Azul 4065, pronto, cópia. Pronto, cópia, azul 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0, com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, onde intercepta o Zulu 16, após conforme rota do plano. Nível 360, aciona 5062, controle 129.45. Está autorizado Campinas, nível 360, decola da 1-0, saída da Euleda, curva direita, após bridge, o Zulu 16, conforme o plano. Transponder 5062, o azul 4065. Azul 4065, corrigimento correto, chama para puxa o acionamento. Solo 6327, deixa a minha posição, puxa o acionamento. Avisado, puxa o acionamento, chama para o táxi, puxa na 6327. Salvador, bom dia, o TAM 3192, estabilizado, forma baixada e travado, cabeceira 1-0. Bom dia, 3192, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, comando 3-9, altímetro no 0-9. Livre pouso, ajustando a 0-1, TAM 3192. Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, ingresso na final no frente, reporte final de 3 milhas. Reporta na final de 3 milhas, Oscar Lima Hotel. No 09, livre táxi, chama para o ingresso. Corri, Salvador, uma boa tarde, o Xenai 6304, violência 10, está 1,5%. Guarde 6314, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Solo 27, livre à direita, solo 121 decimal 9. 1219 para 3193. Oscar Lima Hotel, 360 pela esquerda, repartir ingressando final no 7. Lima Hotel, 360 pela esquerda. Quatro, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 2-9, altímetro no 0-9. Tem livre pouso no 0, 63 no 4. Lavrador de todos os ataques, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 3-9-2-4. O hotel segue na final no 7, aguardando autorização para pouso. Na final no 7, nota de motel. Xenerme 327, está pronto para o táxi, temos 104 de POB, 104, autonomia de 3 horas e 10, por favor. Xenerme 327, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, né? Pistão na 0, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste na 0-1. E aí, Índia, Ponte Terra, 1895, linha 328. TAM 3192, autorizado ingresso na Juliette, portão 02, pátio 1. Juliette, portão 02, pátio 1, 3192, boa tarde. 6314, solo 30, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 29. mantenho, pode esperar. 155, uma boa tarde. A informação é Tango. O gate é 05 para autorização. Tá, 3155, Tango, confere agora para a cópia. Aguarda para a cópia. Quando a senhora, por gentileza, puder confirmar para a gente a rota até Guarulhos, eu agradeço. Tá, 3155. 06324. Tá, 3155, saída da Euleda, após direto bridge. Da Euleda, após direto bridge, o TAN 355. O Xanem é 314, autorizado táxi civil, alfa, reportante da Juliette. Antes da Juliette vai chamar o 6314. Então, 3155, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3155. 3155, autorizado Guarulhos, via Pesuru 1-0, nível 340, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, poste direto bridge, acela 5133, controle 129.45. O 3155, antes de cortejar, solicita que a senhora passe a rota completa pra gente até Guarulhos, por gentileza. Gente, é, temos aqui Ampezulu 1-0, SMAP após direto Awake, após direto Mia, após conforme rota do plano. Tá ciente então, cortejando, TAN 3155 autorizou Guarulhos 340 nível, decola da 10, curva direita, da Euleda, nossa saída, após voa bridge, Ampezulu 1-0 até SMAP, direto Awake, direto Mia, Ampezulu 44 até Nilson. 5133, transponder. 12945 é o controle, cotejou o TAN 3155. Cotejamento correto, chame para push e acionamento TAN 3155. Chamará, agradece, viu? Obrigado, TAN 3155. É, 3154, acessete. O Xané 6314 manterá a posição antes da Juliette, pois temos uma aeronave no portão 08, qual o senhor iria ocupar? Tá mantendo. Xanem 6314, autorizado ingresso, portão 01. Ingresso pro 6314, obrigado. Salvador, boa, 6321 da Oceanera, autorização. Lima. November, Fox Lima, livre pouso 1-7, vento 1-30 graus, como 4 nós, altímetro 1-09. Gente, livre pouso 1-7, November, Fox Lima. November, Fox Lima, informa o pátio após o pouso. Tanto pátio da geral, da infra-aero, nós vamos permanecer, só para abastecimento, vai seguir para nós aí. Zona 5117, controle 129.45. Autorizado 320 nível até Brasília, Árvore Elétrica, Pesuru 17 até o destino. Destino 110, primeira curva direita, 5117-12945, hoje 6321. Xanem 321, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Vai chamar. Salvadoras do 4065, pushback e acionamento, então 8. Coordenação Motivo e Solo, chame para o táxi azul 4065. Autorizado, chama o táxi 4065.